Som da periferia, eu vou cantar pra vocês. É o rap, o hip hop chegando mais uma vez. Com batida pesada, estremecendo a quebrada. E o som manda mensagem pra rapaziada. Você conversa fiada, eu vou falar. Se distancie das drogas, não tente experimentar. Porque no caminho das drogas, você vai desandar. Se alucinar, se matar, então pare pra pensar. Não, não, não vá se contaminar. Mano consciente, não pensa em se drogar. Pensa positivo em primeiro lugar. Assim eu vou rimar, pra te alertar. É hip hop na veia, pode acreditar. Eu vejo os manos do break dançar. O Ale mixar, é alegria no ar. O som não pode parar. Tem grafiteiro, skatista, chega mais, vem dançar. Aí, que acredita na revolução sem guerra. Segredo, é a voz da favela. Rap, break, grafite, DJ e MCs, acredite. Hip hop, tem o dom. Cultura de rua, sangue bom. Rap, break, grafite, DJ e MCs, acredite. Hip hop, tem o dom. Cultura de rua, sangue bom. Rimando, rimando, levando a ideia certa. Maluco, fique alerta e não deixe brecha. Brecha, no gueto pode ser seu fim. Tem que andar na linha pra não cair. Que prevaleça o respeito, a atitude daquele jeito. Homem sujeito, sem pretexto, negredo. Somos nós, uma batida, uma levada. Ouça nossa voz. Falo dos problemas, sem fazer cena. Aqui é quatro preto agredindo o sistema. Aí, ativo, distante do perigo. Caminhando no caminho certo, discreto, correto. Assim sou, aqui estou. Com B-Boy, Bigel na luta e fé. Remando contra a maré. Com força, força, esperança. Com fé e confiança. Demorou, é nóis. Chega! Rap, break, grafite, DJ e MCs, acredite. Hip hop, tem o dom. Cultura de rua, sangue bom. Rap, break, grafite, DJ e MCs, acredite. Hip hop, tem o dom. Cultura de rua, sangue bom. Eu sou pobre, se na favela aprendi a lutar. Eu vou parar, caminhar, seguir em frente. E o som presente, pronto pra difamar. No gueto, no centro ou em qualquer lugar. Eu tô no jogo e vou chegar chegando. Manda uma letra pros mano. Não vou passar pano, nem amenizar. Vou jogar duro, não vou alisar. Criticar, sem censura. Fazer apologia contra a fome, a escravidão que vejo nas ruas. No gueto, tá embaçado. E na TV o que eles mostram é o rabo. Mas eu não me iludo, nem perco a postura. Porque nossa cara é informação, cultura. Roberto regressivo, revolução é a cura. Revolução é a cura. Então segura. Rap, break, grafite, DJ e MCs, acredite. Hip hop, tem o dom. Cultura de rua, sangue bom. Rap, break, grafite, DJ e MCs, acredite. Hip hop, tem o dom. Cultura de rua, sangue bom. Negredo, negredo, somos nós, uma batida, uma levada. Ouça nossa voz. Negredo, negredo, somos nós, uma batida, uma levada. Ouça nossa voz. Negredo, negredo, somos nós, uma batida, uma levada. Ouça nossa voz. Falo dos problemas, sem fazer cena. Aqui é quatro preto agredindo o sistema. Sistema, sistema, sistema, sistema.